não suporto mais viver com a solidão. A tristeza invadiu meu coração. Volta pra mim. Os dias sem você são tão vazios e as noites frias. Eu preciso da tua pele tão macia pra me aquecer. Mas parece que você não quer saber do meu amor. Nem pergunta pra alguém como eu estou. Não sei porquê. Você finge que não sabe que sou louco por você. Mesmo assim eu não me canso de dizer. Pra me aquecer. Mas parece que você não quer saber do meu amor. Nem pergunta pra alguém como eu estou. Não sei porquê. Você finge que não sabe que sou louco por você. Mesmo assim eu não me canso de dizer. Yeah.